Esta nostalgia tem um gosto amargo de um domingo à noite. Mas vamos nós com música, como já falamos. Vamos atender a Dona Elvira Martins Santina. Ela reside aqui em São Carlos, a Rua Episcopal, e está conosco e gostaria de ouvir esta versão maravilhosa para a voz do saudoso Gilberto Alves, valsa esta mundialmente conhecida do Marquete, Fascinação. Simonetti com os músicos, Enrico Simonetti, aquele maestro saudoso que morreu na Itália e que só usava meias vermelhas. Simonetti fez o arranjo Simonetti Regi, do S. Melo, general da banda. Tudo isso para Dona Elvira Martins Santina, pela vez primeira conosco, ela que reside aqui em São Carlos, a Rua Episcopal. Ainda o trio tropical nesta composição maviosa do Dorival Caymmi. Notem o arranjo maravilhoso para esta composição, A Jangada Volto Só. Thank you.

mas ela está conosco curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade em seu 13º ano no ar, agora pela Rede USP Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Chega a vez agora, ele que é cabeleireiro em nossa cidade, ele que é uma das figuras mais queridas em nossos meios, ele que é o senhor Francisco Rossi Filho. Bom dia, amigo, bom domingo ao senhor e aos seus familiares também. O senhor Francisco Rossi Filho, sempre que pode, nos escreve, ele gostaria de ouvir nesta manhã Casinha Pequenina, de autor desconhecido, aqui em belíssima roupagem do Léo Peracchi, para a Lenita Bruno, uma gravação antológica. E ainda para ele, o cabeleireiro, o senhor Francisco Rossi Filho, conosco nesta manhã, a composição do Vicente Celestino, arranjo do Tom Jobim, para a voz do saudoso Vicente Celestino, a voz orgulho do Brasil, o Ébrio. Tabernas é que encontro meu abrigo.